eu sei que todos têm. Nikito Pá, dançando lambada. Lá de cima, Nikito Pá. Tô lançando essa lambada. Aqui não tem preconceito. Aqui dança qualquer um. Aqui dança de todo jeito. Tô lançando essa lambada. Aqui não tem preconceito. Aqui dança qualquer um. Aqui dança de todo jeito. Tem culpado se revelando, saindo do armário. Azul, azul, viadinho, quem dá show? Viadinho, quem brilhou? Viadinho com bumbum empinado fazendo passinho. Azul, viadinho, quem dá show? Viadinho, quem brilhou? Viadinho com bumbum empinado fazendo passinho. É viado, é viado. Covarde.